Durante a aula, a professora lança um desafio aos alunos. Zezinho, se você estivesse namorando uma moça fina e educada e durante um jantar com ela, você precisasse ir ao banheiro, o que você diria? Ah, professora, eu diria pra ela: segura aí que eu vou dar uma mijadinha e já volto. Cria natural. Que feio, Zezinho. Uma completa falta de educação com uma dama. E você, Juquinha? Ah, eu diria: me desculpe, mas eu preciso ir ao banheiro. Espera aí que eu já volto. É, melhorou, mas ainda tá ruim. E você, Azedinho, o que você diria? Eu diria: minha prezada senhorita, peço licença para ausentar-me por um momento, pois vou estender a mão a um grande amigo que pretendo me apresentar depois do jantar.